2, Juliette Sierra, decola aos 19, 128, vou ver. Boa, 128. Controle Salvador, bom dia, é seu rei, Juliette Sierra, decolou com Venecia. Rei, Juliette Sierra, bom dia, vigilância direto, posição Puka, Sierra. Vigilância direto, Puka, Juliette Sierra. Vitor Quebec, está estacionado, gate 11. Thanks, boa noite. Boa. No 7, passa nível 140, autorizado direto ao bridge. Marcia, me chama agora em Recife, frequência 1251, bom dia. 125, decimal 1, 0. Papa Romeo F6, Juliette Serra, passa nível 130. Chama agora centro Recife em 126, decimal 85. Centro 2085, bom dia. Bom dia. Fire Guarda Copter 3601. Thank you. prossiga. Afirmativo, autorizado São Paulo Congonhas, nível 360. Está caudando a zero com curva direita, no perfil da El, Leda, após o abridge, intercepta pelo Zulu no meia, brava até o Zulu e após conforme a rota do plano. Acione no transponder 5532 e controle Salvador em 120 decimal 8. O 532 é o transponder, tá correto? Chama pronto. 3206. Tá pronto. Reporta táxi. No ponte 4. 3601. Frente direita, via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, eixo China 0, na 3, bom voo, boa noite. Minha 01 na linha de decolar, 1197. Boa viagem. 1208, bom dia. 3 Salvador, bom dia. TAM 3601 na decolada. É o Lena. 3601, bom dia. Vigilância, contato radar direto posição Leda. TAM 3601. Gente, voa direto Leda, TAM 3601. 3601, chame agora centro Recife, frequência 125, decimal 1, bom dia. Recife 351, bom dia, tá 3601. Oceano 6254. Eu segui na escuta. Cidade Guarulhos 360, decolador no zero com curva direita no perfil da El, Leda, após o abrigo, intercepta para Zulu no meia, brava até Zulu, trive após conforme a rota. Vai acionando transponder 5544, o controle Salvador em 120 decimal 8. Intercepta Zulu no 6, brava até Zulu é após trilha, ok? Tá correto, me chama pronto no... Tá no 11? Pode ficar no 11. Gente, já pode estar pronto pro pushback esse número. Thank you.